ela é linda de verdade. Quer realmente dela, nunca perde a validade. Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade. E seu sorriso lindo iluminando sua vida inteira. Tua pele traz o cheiro de jasmim. É teu perfume, toca com canela e alecrim. Procurando alguém só pra cuidar do seu jardim. Regando sua vida todo dia até o fim. Tão bela, ela é a rainha da cidade. O som de baile, funk, bossa nova e mocidade. Cinderela volta pro castelo bem mais tarde. Fica até tarde. Fica até tarde, e vai sonhar em ter lá. Te dá bom dia, estrela. Pra te levar à lua, lua, lua, sua canção. E vai sonhar em ter lá. Te dá bom dia, estrela. Pra te levar à lua, lua, lua, sua canção. Quero com você. Imaginar, seremos um par, subir no altar, perder o All-Star nos arcos da Lapa, minha Cinderela. Olha aí ela, passando pela passarela. Eu te acompanho, feito cena de novela. E tipo cravo e canela, jantar à luz de vela. Você tão doce, sobremesa feita de Nutella. Minha musa de cinema, romance é nosso tema. Vamos vencer o Oscar, rumo a Cannes nessa cena. E num poema de Drummond dizer te amo sim. Provado que é bom e ter você pra mim. Eu canto pra ver se te encanto. Te quero em qualquer canto, num conto de fadas te encontro. Pro amor, pro amor, pro amor. Pro amor, amor, na, na, na, amor, na, na, amor, amor, amor. Te dá bom dia, estrela, pra te levar à lua.